como está a ser preparado este jogo frente ao Pampilhosa? Para parar como se fosse uma semana normal de campeonato. Acaba por ser um jogo eliminatório contra uma boa equipa, bem orientada, mas a preparação é como todas as outras semanas. O objetivo, neste caso, não é os 3 pontos, mas sim a passagem à próxima eliminatória. E conhece esta equipa de Pampilhosa? O que tem a dizer? Ou já estudaram esta equipa? Sim, é uma equipa com bons valores, bem orientada, que joga no seu reduto. Logo por aí já vamos ter dificuldades acrescidas. Uma equipa muito, muito matreira, com muita experiência. Um plantel, podemos dizer que é um plantel de campeonato nacional. O El está para subir no seu campeonato distrital, de Aveiro, que não vai criar muitas dificuldades ao longo do jogo e nós vamos estar preparados para isso. Por isso trabalhamos durante a semana para garantir o nosso objetivo, que é a passagem. Então, apesar de ser duas competições diferentes, a equipa oliveirense trabalha da mesma forma para conseguir a vitória na mesma? Sim, tem que ser. Nós não podemos pensar noutra coisa. E o foco é a passagem e durante a semana trabalhamos isso como se fosse uma semana do nosso campeonato. Porque o adversário assim também o exige e a nossa maneira de trabalhar também é essa. Nós não nos podemos desligar do foco. Ok, tudo muito bem, Taça Portugal também é importante para o clube, tudo que nos pode trazer ao nível monetário e ao nível de poder passar, esperar sempre por uma equipa grande no nosso reduto, na segunda ou terceira eliminatória, quanto mais longe conseguimos chegar melhor, e esse é também o nosso objetivo. Vai ser um jogo muito difícil, vamos trabalhar para conseguir passar, depois, seja nos 90, seja no prolongamento, seja nos penaltis, vamos fazer tudo para que a passagem venha para o Oliveira Hospital.